rumo sudoeste, motor nível 090 em ascensão ao nível 140, esse nível 140, aeronave 23, metade de produção 23. WESM-6708. Prossiga, 6708. Sara 2733, decolou os 42, curva esquerda, perna do vento, reporte para girar base. Confio tudo e reportará para girar base. Alinhado, mantendo 54 no 53. Passou Coral. Ilhéus Tango Zulu, passou por São Coral, serviço radar terminado, chame Ilhéus 1201. Alô. 3105, vai passar o nível 130. Vire uma possibilidade de voar direto Bidev. Depois Gonza, depois Aerovia, aciona o código 5020 e o controle 19 decimal 35. P5415, livre da colagem pista 28, vento 210 graus, 089, informa o tráfego à esquerda no circuito de tráfego. Positivo, deverá manter a proa até 3000 ou cancelou? Na 8, pronto para o pushback e acionamento. E afirmativo, chama para o táxi e puxa acionando 8. Gente, aguarde um tráfego na sua posição de 9 horas, meia dúzia de milhas, no nível 140, rumo oposto. Tem o tráfego no visual e no esquerda. WESM-6708, desça para nível 050. 050, mantendo perfil, 6708. Então, 3175, chame Recife 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25, suba para nível 400. Nível 400, 288, 3325, seu 3175, boa noite. Escolhi 199, decimal 35, bom voo. Muito obrigado. 415, a hora que puder curvar à esquerda, agradeço. Trip 5415, contato radar na decolagem, subo nível 120, saída da gole, transição eval. Agora poderá curvar à esquerda, confirmando? Autorizado. Obrigado. Boa noite, SAM 3175, passei a identificação, sob vetoração, curve à esquerda, proa 220, esquerda, proa 220, sub mantém nível 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, confirmando só na saída, após decolagem da 28, mantém proa até 3000 e depois curva direita, ok? Gente, mantém a proa até 3000, depois curva à direita, a Romerinho. Vou 1, 8, 5, 6. Ok, correto, chama parou, puxa o chão. Aqui 0 milhas de Salvador, retoma navegação, vamos toda a posição do Sagaz. Em Sagaz, ao TR Brasília, 127, retoma 3. 02. O curso do o procedimento, ela tem aumentado. Tem percebido aqui que anteriormente era uma milha, passou para milha e meia, duas, agora três milhas à esquerda do procedimento. Então, se o senhor reportar isso, nos ajuda até para que a empresa tome ciência disso e tome alguma providência. Eu até agradeço o senhor reportar. Antes, você também que o senhor lance aí no seu livro de bordo para ficar o registro, ok? Com certeza, vou reportar, com certeza. A matrícula da aeronave é Whisky Juliette Fox. Whisky Juliette Fox, Papa Romeo. Muito obrigado, controle da ciência, para chegar na descida. O Webjet 6708. Ah, obrigado, a gente é que agradece aí. E melhora a nossa ferramenta de trabalho, obrigado. Socorro, Meteus 47, curva esquerda, perna do vento, reporte para a base da 28. Procurar para vir a base. Sim, autorizado, trip 54, 115. Sim, ativo, gato. Está cruzando aqui, agora 750. Autorizado, meu pés. 736, traço da BPS, então. TP 5415, autorizada presente, voar direto coral. Coral, grato. Papa Romeo, Romeo Delta Mais, boa noite, boa licitação, vigilante, São Rigo 300. Romeo Delta Mais. Estabilizado. Tomatinho, tá visual até com o terreno e o aeroporto? A senhora autorizaria voar o ZAN da presente? E a gente aí reduzindo e interceptando o localizador. Não tenho chegado, Webjet 6708, eu posso localizador. Posso lá. Afirmativo, 2.000 pés com 1.013 no ajuste, autorizado ILS do Lula, reposto estabilizado, web 6708. 08, preparado. Deus, fizemos, trabalho para o Força Aérea 2733. Autorizado, Força Aérea 2733, reporte final. Preparado final. Uno 077, mantém nível 380, chame agora centro Brasília. 12425, alterne 2055, voo 1077. Nada entendido, muito baixo. 3084, chame agora centro Recife, 12685, altero 12545, está 3084. 18, vento 210 graus, 07. 3033, ele está caindo detido. Chamada 286, WebJet 670. Voo 764, ponta cópia? 1764. Autorizado Brasília, 360, nível na Tesouro 17. Decola da pista 10 mantendo proa até 3 mil pés, depois curva esquerda na saída Gole, transição Ofito, aciona 5032, controle 19935. 360, Salvador, outra Zulu, Norte-Mestre, decola da 10, mantém 3 mil, esquerda, Gole, Ofito, 5032 e controle 19935, Gol 764. Com destino Brasília, né? Destino Brasília, tá correto, chame para o posicionar. Tomarei, obrigado. Tá operando a 10, Sol, confirma, plutão 8002? Não, operação 28. Ah, tá ok, que o senhor pagou o pistão 10 pro colega aí. 5 tráfego, 11 horas, 25 milhas, rumo oeste, cruzou nível 2350 em descida, aeronave 12320. Firmo. Decola pista 28, curva à esquerda, após 3 mil pés, saindo agora no fito, ok? 28, 3 mil, esquerda, agora no fito. Solo Salvador, papapá, para o meu, Sanha, para São Paulo. 6 mil, Juliette Romeu, vai decolar pista 7 ou pista 28? 7, ok. Pista no 7, sente, aguarde com apenas escuta, ajuste no 0 no 3. Salve Salvador, Mike Hotel Papá. Webjet 08, bola de câmbio. Boa noite, Webjet 6708, reporte final de 5 milhas 28. Ah, 5 milhas 28. Mike Hotel Papá. De forma no término aqui? Positivo. Sim. Tram 3175, tráfego 11 horas, 48 milhas, rumo oposto, mantém o nível 330, falava um Boeing 747. Tram 3175, cara. Galeão nível 340 na PG nível 4, decola da pista 98, decola da pista 28, após 3 mil pés, mantém ponto 3 mil com esquina, saindo agora em transição Gomes, aciona 5030 e controle 19935. 39 Galeão 340, vira para Zulu 14, decola da 28, mantém a proa até 3 mil pés, curva esquerda, perfil da Gole Gonza, 1935, controle 5030, transponder da 8002. Correção para o posicionar. Chamará. Pronto para o táxi, o Gol no 856, a bordo 87, autonomia 3 horas e 16 minutos, alternativa Salvador. Tráfego 10 horas, 23 milhas, como oposto, mantém nível 330, no Madrid, um pai de transporte. Via pátio 3 kg, seguindo o Webjet, 18,6. Onde espera, tá lá na escuta, Gol no 856. Horas, 30 milhas, rumo norte, cruzou nível 250 em descida, aeronave 1.732. Vem, interceptado, vem. Então, 3175, tráfego anteriormente informado, será ultrapassado lateralmente. Preciso, já com navegação, vou explodir o 3175. Salvador, TAM 8002, portão 11, no pushback somamente. TAM 3567, TAM em Recife, 124, decimal 55, alterno 272, TAM 3567. Cruzeiro, não é possível. Pushback somamente, portão 11. Quem Uno está autorizado, deixou aí a entrada do 10 livre, que tem uma aeronave em reboque aqui para parar no 10, ok? Deixando o 10 livre autorizado, está 8002. Autorizado base curta, reporte final, rotária 2733. 233, autorizado base curta. Autorizado para São Paulo Congonhas, nível 360 na Pelusque 58, decola na pistola 7 com curva à direita na saída Gole, intenção Gonza. Aciona 5025, controle 19.35. São Paulo 360, Opera 8, 17, curva direita, saída Gole Gonza. Microfone 5025, controle 19.35. Ativo, chame para o puxa, chame para o acionamento, gente, o meu. Camarada, quem passou lá, então chame Torres, quem chame Torres 18, desse homem a dúvida, ok? Para o acionamento, camarada, Torres, rotária 2733, autorizado, toque arremetida, pista 28, vento 21, 0 graus, 0 meia nós. 2733, toque arremetida. Direita Índia, portão 4, direto mais 708. Correto, voo no 755, chame no 26, decimal 4, 175. Mais papá, eu continuo o reboque até o 2, eu vi. Ok, mais até o papá. Até o papá. Chame Ilhéus 1201. 1201, muito obrigado. 12425, Altea 1265. Oi, boa noite, eu vou 1856 no bordo de espera da 28, tá pronto. Boa noite, 56, boa noite, ali mantém, fica 28. Ali mantém 28, gol 1856. Área 2733, faça espera na presente posição. sem interferir com o eixo da 28, aguardando a instrução de hora prosseguir na do vento da 28. Derrão 33, 320 pela direita. Satitan 8002, 154 a bordo, Altena Guarulhos, 4 horas de autonomia. Está livre o táxi até o ponto de espera da pista 28, via Juliette e Alfa. No ponto de espera chama a torre 18, decimal 612. Teve táxi até o ponto de espera da 28, via Juliette e Alfa. Ponto de espera 26, entre 8002. Gol no 602. É autorizado via chegada para 2000 pés, reporte estabilizado no sinal do ILS Zulu. 2000 segue em dia, autorizando ILS, chama estabilizado, gol no 602. Tony, boa noite, Webjet 6720. Webjet 6720, submantém nível de voo 340, saída agora. 340 agora, Web 6720. Controle do Salvador, boa noite, P3560, informação Zulu. Para Guarulhos. 340 Guarulhos, pista 28, ajuste padrão, aguarde Guarulhos. Aguardando. ILS Zulu, pista 28, 1013 o ajuste. 050 CARI, 1013 o ajuste, TAN 3560. 07. Livre decolagem pro voo no 856. Autorizado, base da 28, reporte final. Vou passar a final do 733. Enable 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, pronto, visual para a aeronave na curta. Pista 002 após a aeronave na curta, ali mantém pista 28, informo que não existe mais restrição até 3 mil pés após o decolo. Ok, não está mais restrito 3 mil pés, então decola no perfil da Gol, então 8002. 764 ainda na escuta do solo? 764. Ok, desconsidere a restrição de manter pronto até 3 mil pés, ok? Chame torre pronto. Ok, considera 3.764. Tem mais Juliette Romeu, autorizado em ingresso ao 7, reposta alinhado e pronto. Reportar alinhado e pronto o Lino de Alcântara. Roger, para o Pai Paz, are you able to connect to TLC? Colagem, chame o controle 199-3535, bom voo. Eu mantenho a brocha, chame o controle, grato, até lá. 050, acione identificação, chegada e pit. Tenso para o 50, acionou a identificação, chegada e pit. À esquerda na saída Gole, transição Gonza, e aciona o código 5040, controle 19-35. Zero, outro por 4 para o Galhão. Decola 28, Gole Gonza 5040 de 935, Bonomeia 01. Clael, chama para o Dax. 7897 para copiar. 3 mil pés com curva à direita. Informe 2 mil pés para início de vetoração. Vem para 2000, confirme a pronta da curva 2733. A curva será à direita. Suba e mantenha 2000 pés aguardando o vetor para o procedimento. 2733, curvando à direita, subindo para 2000. TAM 8002, chame Recife 1288, alterne 13325. Jet 6702, controle. Objeto 6720, controle. Confirma quem mandou para a torre. A sua escuta. Recife 1288, alterne 13325. 2288, vai pra lá. Como é que? Fogou no 602, já com campo aberto. Completa final do ILS Zulu, torre 1186. O Gol no 602. Tô 886, agora no 602. Obrigado, será que é um pouquinho? 633, hoje mantém 2 mil pés, estou mantendo por 060. Gente, 2733, vetoração sequenciamento, direita pro 080. E direita 080. Tá 3560, tinha 5 mil. Desça e mantenha 3 mil pés, então 3560. 3560. Gol 1856, chame Recife 12685, alterne 12545. 12685, alterna 2545, Gol 1856. Boa noite. Controle Salvador, 8002, boa noite, decolada, se escuta. Vigilância, sobe e mantém 340. Direto 3403, até 8002. Então 3560, 2 mil pés, 1013 no 03, reporte estabilizado na final do ILS Zulu. 2013, reporte estabilizado ILS Zulu, então 3560. Brasília, 173, alterne 230.